perdoou. Imagina que eu perdoo, que tu não segues o que tinha sido acordado entre nós, que não cumpres o nosso pacto, mas eu perdoo-te. Imagina que invades a minha propriedade, mas eu perdoo-te. Imagina que insultas de forma grosseira a minha religião, mas eu perdoo-te. Imagina que me tiras um pedaço da refeição que estava programada para mim, mas eu até partilho contigo um pouco mais do meu alimento. Imagina que me ofereces e concretizas um estalo, mas eu retribuo com um abraço. Imagina que te deparas comigo mostrando um ar ameaçador e arrogante, mas eu respondo com um sorriso humilde. Imagina que eu perdoo, que abraço e que sorrio, porque estou a viver para um dia de hoje o melhor possível, para o meu dia e para o dos outros. Agora, parede, imagina que todas as pessoas fazem o mesmo. Será possível, João? Yeah. A minha esposa irrita-se, fica mesmo fula comigo. Sai disparada de casa e eu vou atrás dela. Apesar de saber que a sequência lógica mais acertada era a minha. A mais acertada, não a única acertada. Expliquei-lhe as minhas ações. Fiz com que ela interiorizasse e aceitasse a minha boa intenção daquela tarde. E respondi com carícias e com beijos. Ela afastou a fúria e reagiu de forma amorosa. Imaginei que todos os desentendimentos terminam assim. Mas cedo vi que a minha imaginação era uma imaginação. E nem precisei de chegar a um território oficial de guerra para ver um contraste. Olhei para o outro lado da rua. Papéis invertidos naquele casal. Ela tinha improvisado, alterado o pormenor de um plano para o agradar. Ele continuava furioso, explosivo. Não sei se ele não ouviu a justificação, compreensível e bonita, dela. Bem, na minha imaginação, justificações nem seriam necessárias. Não sei se ele não a ouviu, ou se não quis ouvir, ou se... É o mais provável, ouviu e não percebeu. O importante era demonstrar quem estava por cima. Não fizeste o que eu mandei. Indiferente às lágrimas e apelos da companheira, tirou a espingarda da mala do automóvel. Vi mais um cálice que queria longe, ou inexistente. Ninguém se rende. Não há coragem para tal, porque o ser humano, corrige-me se achas que eu estou errado, parei do meu quarto, o ser humano fica dominado por um sentido de superioridade em relação ao próximo. Não direi que é consciente, mas direi que é algo intrínseco. A experiência, esta e outras, mostrou-me isso. Ninguém mostra uma bandeira branca, Dido. Surrender. There. And I won't put my hands up and surrender. There will be no white flag above my door. I'm in love and always will be. Concluí então, se calhar deveria ter verificado mais cedo, que o meu mundo não estava naquela rua, nem na cidade ou país sequer. Vamos ser úteis noutro lado? Sugeri eu perante uma reação afirmativa e entusiasmada da minha esposa. Na primeira viagem fomos para leste, bem para leste, com ares asiáticos e de miséria. Voluntariamente, oferecemos os bens que tínhamos. Materiais poucos, mas os interiores, sobretudo os dela, espalharam alegria. Alguns demonstraram relutância e ainda responderam com sinais de afastamento, quer por gestos, quer por palavras pouco acolhedoras. Nós perdoamos e continuamos a ajudar. No último dia daquela missão, e numa conversa inocente com congêneres, descobrimos que outros voluntários eram voluntários com bolsos mais pesados à saída do que à chegada. Perdoamos. Ninguém pediu perdão, mas perdoamos. Ou melhor, nem queríamos saber se havia ou não recompensas para os outros europeus. Não foi com esse fim que havíamos partido. Já tínhamos sido recompensados? E se nos mentiram, o maior mal é para elas ou eles. Partimos para outro país. E outro, e outro. Fomos para 31 territórios. Sempre no mesmo regime de recompensa para o trem. Que força é essa? Perguntaram-nos os vários amigos e familiares, sobretudo familiares, no regresso. São repudiados por uns, repudiados por outros, quando trabalham o dia inteiro e constroem vidas para os outros, parecem a Madre Teresa de Calcutá. Não, primo Sérgio, aí travo-te. À verdadeira nunca chegarei. As outras, as denominadas Madres Teresas de Calcutá, gostam muito de ajudar as pessoas que as rodeiam à vista de todos. Não, não estou a colocar em causa a intenção que aparece por detrás de tais gestos. Não, não quero dizer que há interesse próprio ou pedido de trocas na origem. Imaginemos que a bondade é pura. Vamos lá imaginar outra vez. A força que tenho é de quem quer mesmo auxiliar. Afasto o cansaço ou a raiva e fico de bem com os outros e de bem comigo. É essa a força. Convencido, Sérgio? A trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços, que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Não me digas que não me compreendes quando os dias se tornam azedos. Não me digas que nunca sentiste uma força a crescer-te nos dedos e uma raiva a nascer-te nos dentes. Não me digas que não me compreendes. Que força é essa, que força é essa que traz os meus braços? Que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Vi-te a trabalhar o dia inteiro, construir as cidades para os outros, carregar pedras, desperdiçar muita força para pouco dinheiro. Vi-te a trabalhar o dia inteiro, muita força para pouco dinheiro. Que força é essa, que força é essa que trazes nos braços? Que só te serve para obedecer, que só te manda obedecer. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que te põe de bem com outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Que força é essa, amigo? Continuam a perguntar-me com insistência. Em alguns retalhos, uma insistência que incomoda, confesso, de parede. Continuam a questionar-me de onde vem tanto perdão. De muito lado. De mim, do que me ensinaram, do que fui observando. Além disso, tenho a facilidade, e agora permite-me um autoelogio, tenho a facilidade e a felicidade de esquecer rapidamente. Os dias passam, as estações do ano também passam. Por isso, porque não há de qualquer maldade passar por mim sem deixar resquícios. Quando a água passa por debaixo de nós, imagina-nos numa ponte. Quando a água ignora a nossa presença e segue o seu rumo constante do rio que vai para o mar, ela não voltará atrás, nem para voltar a aproveitar a paisagem bonita que desfrutou, nem para remoer ou tentar consertar alguma rocha que afetou. Não choro, nem enraiveço. Calmo. Deixo para um baú distante as emoções e as danças que as estações de cada ano me oferecem, feliz ou infelizmente. O verão trouxe algum samba e foxtrot. A primavera um certo jazz, já depois da valsa lenta do inverno. Outono, concedes-me uma balada? Acredita, José Santos, que não vou oferecer-te lágrimas ou planos vingativos, porque, afinal, são águas passadas. Originaria um título interessante numa produção musical. Passadas do rio, meu sono vazio, não vão acordar. Águas das fontes caem, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes calai, a ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Rios que vão dar ao mar, deixem meus olhos secar. Águas das fontes, calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. Águas das fontes caem, ó ribeira chorar, que eu não volto a cantar. Águas das fontes calai, ó ribeira chorai, que eu não volto a cantar. De repente comecei a crescer, a amadurecer, a envelhecer, se preferires esse verbo da segunda conjugação. Passei por insultos, por furtos, por agressões, por acusações injustificadas, por retribuições desequilibradas, por incidentes na estrada, por desprezo. Perdoei tudo. No entanto, neste processo de de amadurecimento, e talvez, ou talvez não, com as forças escassearem cada vez mais, comecei a perguntar, onde me leva tanto perdão? Não levanto, nunca levantei aquela questão frequente, o que ganho com isso? Até porque já sei o que não ganho ao não perdoar. Recordo aquele episódio infeliz do Bang Bang, que tu já escutaste, e fico logo a perceber onde me leva a vingança, quando esta ocupa um lugar do perdão. Mas não sei, começo a sentir que nem os indivíduos em causa aproveitam o perdão para melhorar, nem eu me sinto mais realizado após perdoar tanta gente. Precisamente porque não vejo mudanças. Só as vejo em mim, que estou mais impaciente do que outrora. Será melhor parar? No duelo entre o altruísmo e o egoísmo, concedo sempre prioridade ao primeiro atributo. Mas convém eu sentir-me bem para depois partir para os outros. E o coração também tem limites. Não encham mais este depósito que cheio, já ele está. Deixem-no em paz. Qualquer acréscimo que surja, pode ser a gota d'água.